noite eu tive um sonho diferente. Sonhei com um camarada que não vive mais com a gente. No sonho ele me disse que o céu é muito quieto, lá não tem break, não tem som nem cara esperto. E eu fico pensando, aqui na terra eu era forte, todos me conheciam da zona sul, a zona norte. Eu até pensava em gravar um disco, mas chegou uns camaradas pôr no fim em tudo isso. Mas eu vou ser um pouco atrevido, vou fazer o céu ficar um tanto divertido. Ele virou as costas e foi todo agitado e foi dizendo pros anjos: vocês estão muito atrasados. Vou ensinar o costume do meu mundo esperto, onde eu vivia com o peito e o coração sempre aberto. Tirei essas camisolas, veste um corão, mete uma lupa na cara e usa pluma de solão. E tem também a gíria do ladrão. E aí, cumpade, como é que é sangue bom? Tem o estilo rap, que é uma coisa e tanta. Tem o estilo rap, que é assim que se canta. You might try, but you can't get close to, because I'm number one, competition is in on. E tem também uma dança diferente, uma coisa alucinante que mexe com a gente. Depois de dizer aquilo, fizeram um julgamento e os anjos gritaram: queremos break violento. Estão dançando e já estão bons. E agora no céu, todos fazem break de chão. Estão rodando de costa, ainda estão em treinamento. Mas esperto é Deus, que já faz moinho de vento. Eu vou dizer uma coisa como se fosse piadinha. Ele mostrou uma foto de Jesus de escovinha. Eu acordei depois de tudo isso, e do meu amigo muita saudade eu sinto. Adeus Skank, nunca mais vou te esquecer. Deus que te ponha no lugar que merecer. Adeus Skank, nunca mais vou te esquecer. Deus que te ponha no lugar que merecer. Adeus Skank, nunca mais vou te esquecer. Deus que te ponha no lugar que merecer.